Vou conversar agora aqui na nossa programação um assunto relacionado à saúde pública. Está comigo aqui mais uma vez a Adriana Izuca, ela que é coordenadora do programa de imunização na Secretaria Municipal de Saúde aqui em Foz do Iguaçu. Bom dia, Adriana. Bom dia. Muito obrigado por ter atendido mais uma vez aqui a reportagem da RCI. E é um assunto grave, né? Semana passada teve início a campanha de vacinação contra a gripe. Foz do Iguaçu, infelizmente, confirmou já um óbito provocado por essa doença em 2018? Isso, a gente, na verdade, teve mais um óbito. São dois óbitos. Dois óbitos já. Isso. É, um óbito por influenza H3N2 e um óbito por influenza H1N1. É, os dois pacientes eram idosos, né? Um tinha 67 anos, o outro 69, tinham fatores de risco, né? Então, uma era pneumopata, o outro estava fazendo um tratamento oncológico, e eram pessoas que eram prioritárias para tomar a vacina e não tomaram a vacina também o ano passado, né? Que é uma das coisas que a gente investiga. Então, a importância, né, da vacinação nessa faixa etária para os idosos e para esses grupos que o Ministério preconiza pelo risco maior, né, de adoecer, de morrer, de internações. Então, é muito importante que as pessoas que estão no grupo prioritário tomem a vacina. Pois é, realmente aí, lamentável nessa situação, dois idosos, portanto, perdendo a vida em razão aí de sintomas até agravados, né, complicações trazidas aí com o vírus da gripe. Esses tipos, né, de vírus, né, esses tipos aí de gripe, eles estão cobertos na vacina? Isso, a nossa vacina ela é trivalente, então ela tem dois tipos de influenza A, que é o H1N1 e o H3N2, e um tipo de influenza B. Então, ela tem esses três vírus. Portanto, a vacinação começou na semana passada, né? Nacionalmente, Foz do Iguaçu faz parte dessa campanha. Uhum. Como é que está a procura pela vacina aqui em Foz? O pessoal tem procurado bastante, a gente está com um movimento muito grande nas unidades de saúde, né? A gente tem até orientado para sempre procurar a unidade de saúde mais próxima da sua casa, né? Que às vezes as pessoas costumam ir em outras unidades maiores e acaba tumultuando e dificultando o atendimento. Mas a gente já vacinou mais de 13 mil pessoas, né? Então tem tido uma procura boa, os idosos, como sempre, dando exemplo, né? A gente já está com 36% da meta dos idosos atingida. Então, a gente está tendo uma boa adesão, né? E dia 12 a gente tem o dia D de vacinação também. Agora, é importante frisar, né, que são mais de 60 mil pessoas que vocês querem vacinar. Isso. Aqui na cidade, né? Na primeira semana já 13 mil. Parabéns aos idosos pela procura. Quem que está faltando procurar aí? Porque não são só os idosos. Quais são os públicos-alvos, né? Então, são as gestantes, as crianças de 6 meses a 4 anos, 11 meses e 29 dias. Os professores também, a gente está com uma cobertura baixa ainda. E as puérperas, que são as mulheres que tiveram bebê nos últimos 45 dias, né? E os trabalhadores de saúde, a gente está vacinando bastante, né? A gente ainda vai fechar os números na semana que vem. A orientação é que para que procurem, né, as pessoas procurem as unidades básicas de saúde, como você disse, de preferência a mais próxima da residência. É preciso levar algum documento? Como é que funciona? A gente sempre pede para levar a carteira de vacinação, porque às vezes ela pode atualizar outras vacinas, né? É importante o adulto lembrar que ele tem várias outras vacinas que ele tem que tomar, que ele acaba esquecendo, né? E é bem importante. Então, levar a carteira de vacinação, se possível, e um documento com foto. Dia D de vacinação, dia 12 de maio. Como é que vai ser feita essa ação? Os postos estarão abertos? Vão ter equipes volantes? Vocês já definiram isso também? Não. As equipes elas vão ficar nas unidades de saúde, né? E os postos eles vão abrir das 8 às 17 horas. Isso no dia 12 de maio. De maio. Agora, durante segunda a sexta, movimento normal ali, cada um dos horários das unidades, só procurar ali já faz a vacina. Isso, já pode fazer. Caso, por exemplo, tenha acabado a vacina numa unidade, por algum motivo, procura maior, enfim, como é que faz aí nesses casos? Olha, é bem difícil, a gente tem orientado para a unidade não deixar terminar, viu, que está indo bastante já solicitar, porque a gente tem a vacina, né, não está faltando, então se acontecer isso foi um erro de logística ali na unidade, né, então a gente sempre está procurando atender para não deixar faltar em nenhum momento a vacina. O prazo para vacinação é dia 1º de junho? Isso, até 1º de junho. Portanto, né, existe um prazo, mas o que se espera da população até que procure o quanto antes para já garantir a proteção. Né? Isso mesmo, para a gente conseguir alcançar essa meta aí até o dia 1º. Agora, eu lembro que, por exemplo, na questão da vacina contra a dengue que foi aplicada, havia uma restrição no sentido de que a pessoa, se ela estivesse com febre, uhum, algum sintoma assim, ela esperasse passar o sintoma para daí procurar a imunização. No caso da vacina contra a gripe, existe alguma recomendação nesse sentido também? A gente faz essa recomendação meio que geral para todas as vacinas. Se você está com uma doença febril, moderada, grave, esperar melhorar os sintomas para depois tomar a vacina, né? Então, ela vale para a vacina da gripe também. Outra questão que eu até lhe perguntei numa ocasião anterior é quanto aos pacientes que estão classificados como doentes crônicos, uhum, né? Como é que ele pode fazer essa comprovação? Como é que acontece a vacinação nesses casos? Isso. Para os doentes crônicos, eles precisam de uma prescrição médica, né? Agora, os pacientes que já se tratam na unidade de saúde, já tem o prontuário lá, não tem necessidade dessa prescrição médica. Mas os pacientes da rede particular ou que não são ali da unidade de saúde, eles precisam trazer a solicitação do médico com a doença que ele tem para tomar a vacina. Outro ponto importante, né, a questão da vacina contra a dengue. Terminou, né, na sexta-feira agora, a vacinação. Haverá algum tipo de prorrogação? Já foi sinalizado algo nesse sentido? Não. A campanha terminou mesmo. O Estado já até solicitou que a gente recolha as vacinas, né? Que quando termina a gente recolhe essas vacinas e encaminha para a Regional de Saúde. Então, a gente já vai estar fazendo isso essa semana. E realmente terminou, né? A gente não conseguiu ter o resultado que a gente esperava, mas não teve prorrogação. Muito abaixo da meta? Como é que ficou? Bem abaixo. Aqui? A gente ficou com a meta de terceira dose 27%. Então, a gente tinha que vacinar 10.400 pessoas, a gente vacinou para a terceira dose 2.838. Então, bem abaixo. Infelizmente, né, não foi atingido o público-alvo. Agora, da vacinação contra a gripe, né, procura grande já na primeira semana. Isso. Expectativa é vacinar pelo menos 90% do público-alvo. Isso, a nossa meta é vacinar pelo menos 90% do público-alvo. Portanto, você que está nos grupos incluídos, olha, procure a imunização, né, como a Adriana citou aqui no comecinho da entrevista, as duas pessoas que perderam a vida, uhum, neste ano com sintomas e com complicações, né, até agravadas pela gripe, não tinham tomado, né, pelo que vocês verificaram no ano passado. Isso, a gente investigou e não tinham tomado a vacina. E eram pessoas que eram do grupo prioritário, né, para tomar a vacina. Então, é bem importante que essas pessoas tomem a vacina. Você que está nos ouvindo agora, se está nos grupos prioritários, procure aí a imunização. E se não está, né, se você conhece alguém ali, incentive para que a pessoa procure. Lembrando também que as pessoas que não estão nos grupos podem procurar essa imunização na rede particular. Isso, a rede particular ela também oferece a vacina, né? Então, se a pessoa não está no grupo prioritário, aí ela tem que procurar o outro serviço. E a importância também de se frisar que a vacina deste ano é uma vacina atualizada com relação ao ano passado. Isso. Quem tomou o ano passado precisa tomar de novo para estar protegido, né? Tem que tomar todo ano, porque a vacina ela muda de acordo com as cepas que circularam no ano anterior, né? Então, todo ano você tem que tomar a vacina novamente. Portanto, se proteja, né? Garanta a sua saúde. Conversei aqui com a Adriana Izuca, ela que é coordenadora do programa de imunização da Secretaria Municipal da Saúde aqui em Foz do Iguaçu. Adriana, muito obrigado pela participação e esclarecimentos aqui à população por meio das ondas da RCI. Obrigada a vocês pelo convite.